brilha igual ouro. Olha pra mim, brilha igual ouro. É. Eu vou aproveitar essa faixa aqui pra deixar um salve pra minha mãe, pro meu pai, pra minha família, que eu ainda não estruturei legal. E também pra todos os meus amigos, mano, que nós estamos por aí. Vendo desgraça em alta definição, legendas de fumaça, exemplo vivo na mão, luz na escuridão, fome de acesso, sopa de letras pra alimentar o sucesso. Livre-se de tretas, zica. Essas malditas só cuidam de vidas alheias. Perde a cabeça, não, mantém ela fria. A consciência pesa quando as coisas estão feias. Maldito sentimento, efeito eficaz. Eu edito a presença, faz sentido ou não faz? Quantos? Quais? Não tem diferença, os dois lados perdem, não importa quem vença. Eu sou da paz, mas não azul clean. Meu novo filme, sim, eu sou dono daquela Lamborghini. E deixo o filme rolar sem queimar. As imagens existem, mas nem todas vão agradar. E brilho igual ouro, bagulho é doido. Brilho igual ouro, bagulho é doido. Brilho igual ouro, bagulho é doido. Brilha igual ouro, bagulho é doido. Brilha igual ouro, bagulho é doido. Brilha igual ouro, bagulho é doido. É, rimo cotidiano, algo tão comum. Pessoas acham tão genial. Vivo versando, saem um a um. Não faz mal algum, pra mim é natural. Tenho a competência na essência, disciplina, essência. Deixo a cultura longe de quem assina. Experiência no caminho da consciência, com aventura, pergaminho da adolescência. Amo minha mina de loucura, de arte em arte. Faço minha parte por inteiro, viajo pra Marte. Eu não quero só dinheiro, não, que dinheiro seja só. Mas é algo que deixa só, e a solidão por si só fica comigo o tempo inteiro. Eu rimo a coragem, a verdade, o medo. Às vezes passo uma miragem e minto no meio. Não rimo meio termo, com ou sem teto. Eu rimo certo e errado, rimo que é predileto. Mas brilho igual ouro, brilho igual ouro, brilho igual ouro. Bagulho é doido, mano. Brilha, parece até ouro. Bagulho é doido, brilho igual ouro. Bagulho é doido, brilho igual ouro. Bagulho é doido, brilho igual ouro. Brilho igual ouro, brilho igual ouro. É, essa faixa termina aqui.